passe todo mundo conhece, já ouviu falar, e é dentro de uma casa espírita, a terapêutica talvez mais conhecida, aquela que faz com que um grande número de pessoas venham até aqui em busca de algo. Seja porque foram aconselhadas, ou porque já vieram, já presenciaram, já receberam, já confirmaram a eficácia do que é esse passe. E o que é o passe, né? A gente sabe, né? Alguém que vai ali e coloca as mãos, assim, é a imposição de mãos, que em outras religiões também fazem, às vezes com um nome diferente, porém é uma prática extremamente antiga de impor as mãos. É uma transmissão voluntária de fluidos. Transmissão voluntária de fluidos. Quando a gente começa a vir na casa espírita, a gente é até recomendado, né? Ah, qual é o teu problema? O que tu tá buscando? E aí existe um direcionamento. Terças, quintas, principalmente. Porque as energias que são trabalhadas nesses dias são energias diferentes. O próprio passe é um passe diferente. Na terça-feira nós trabalhamos mais com as questões espirituais e na quinta com as questões físicas. Então o passe da terça, ele é, primeiramente, é feito um passe de limpeza. Diferente desse, né? É um passe de limpeza para depois, então, transmitir. Já na quinta já é, normalmente já é mais a transmissão e a energia de transmissão também é diferente. Os passistas são diferentes. A questão orgânica de cada um é mais propensa, normalmente, para um dia ou para o outro. Mas além disso, além então desses passes de limpeza e passe de transmissão, existem também os passes que nós trabalhamos ali dentro da nossa sala de passes, nos nossos trabalhos internos, que são os passes de harmonização, quando é trabalhado o médium para que ele se harmonize e possa então servir de uma forma mais fácil desse canal mediúnico que é o que nós estamos fazendo naquele momento. Então, energias canalizadas de formas diferentes. Aqui no Livro dos Espíritos, tem três perguntas que eu separei interessantes aqui, no capítulo de Elementos Gerais do Universo, Conhecimento do Princípio das Coisas. A pergunta 22, ele pede assim, é pedido para eles, né? Define-se geralmente matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. Está falando disso aqui praticamente, né? Aí ele pergunta, são exatas essas definições? E eles nos respondem, do ponto de vista destas definições são exatas, porque não falais senão daquilo que vós conheceis. Ou seja, nós falamos daquilo que nós estamos vendo, presenciando, tocando. Então, sobre esse ponto de vista, essa definição é correta. E continua, mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então, nos nossos cinco sentidos, que são o que nos regem basicamente, nós não percebemos esses estados sutis de matéria. E a segunda pergunta, qual então definição podeis dar da matéria? Então ele diz, ou eles dizem, é o instrumento de que ela se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce a sua ação. É o laço que retém o espírito. E o que é espírito? Seria a terceira pergunta. Princípio inteligente do universo. Então, a matéria é uma forma de utilização do espírito, como diz ali. Por que que eu fui nesse caminho? Porque a gente fala de passe, ali na definição que eu dei, na primeira, ele diz que é uma transmissão de fluidos. Mas o que são esses fluidos? Da onde eles vêm? Será que sou eu que estou transmitindo para um outro os meus fluidos? Se fosse assim, eu ficaria sem? Como é que funciona isso? Então, os fluidos são a base de tudo. O fluido universal é a base de toda a matéria que nós conhecemos, toda. E quando nós falamos disso, nós voltamos o nosso conhecimento lá para a química, que quando a gente estuda lá na escola, eles nos dizem, né, da formação da água. Uma pequena molécula de hidrogênio com a de oxigênio se juntam e formam a água. Mas se juntam por quê? Por atração. Elas precisam uma da outra para criar um novo elemento. Não para criar um novo elemento, mas para se estabilizarem. E aí criam um novo elemento. E teve um contemporâneo nosso que disse que na natureza nada se cria e nada se perde, que tudo se transforma. Então essa mesma agregação, muitas vezes, ela sofre a desagregação. A matéria tem essas propriedades de juntar e de separar. Só que quando ela separa, ela não se perde. Ela vai criar algo novo. Então esse fluido, quando ele é transmitido de uma pessoa para outra, ele na verdade é uma junção. Inclusive o que se faz dentro de uma casa espírita, ele pode até ser separado de três formas. O próprio passe, né? O passe magnético, que é aquela situação que ocorria muito com Jesus. As pessoas chegavam próximas dele, da expansão áurea dele, e atingiam estados de cura, sem ele desejar curar aquela pessoa, simplesmente pela aproximação. A questão magnética fazia isso, transmitia a energia dele. Existe a transmissão espiritual, o passe espiritual. Então, muitas vezes, a espiritualidade trabalha sem o nosso concurso para levar energias espirituais a outras pessoas ou a outros desencarnados. E o que nós trabalhamos basicamente aqui é o passe misto, que junta essas duas formas, o magnético, físico, com o espiritual. Então, por isso que, quando nós nos juntamos para dar um passe ou para transmitir uma energia, nós fazemos uma oração e solicitamos a presença da equipe espiritual da casa para que, através dessa junção, seja transmitido às pessoas a energia que elas necessitam. Ah, mas o cara está com uma dor de cabeça, então o passe deve ser direcionado à cabeça dele. Não necessário, né? O passe é dado à pessoa e aquela energia ou aquela espiritualidade presente ali vai direcionar isso para onde for necessário. Como nós somos seres integrais, únicos, sempre que nós modificamos algo em nós, no mais íntimo nosso, nós modificamos o resto. Então, se eu estou com um problema físico, eu posso tomar um remédio e melhorar desse problema físico. Mas se eu não for na causa desse problema, é provável que ele retorne. A questão espiritual é a mesma coisa. Quando nós avançamos num caminho de melhora, de progressão, de evolução, todo o resto avança junto. Tudo se beneficia ao nosso redor. O nosso estado emocional, o nosso estado mental e o nosso estado físico. Tudo acompanha o mesmo processo, porque a irradiação é única. Então, tudo caminha junto. Mas dentro dessa energia, desse fluido vital que eu estava falando, existe o princípio vital, que é a origem de toda a vida. Então, nos três reinos, ou melhor, nos quatro reinos, nós podemos dizer, no mineral, no vegetal, no animal e no humano, em todos eles existe o princípio vital. Quando a vida cessa, o princípio vital se extingue ali naquele corpo. Então, quando tu pega um, vamos pegar como exemplo aqui, tu pega um vegetal e tu corta ele, o princípio vital dele vai se extinguir aos poucos. As substâncias que compõem ele vão retornar para a natureza e serem reutilizadas. Só que naquele primeiro momento, todos esses seres vivos, eles também contêm o princípio espiritual, que é o que dá o direcionamento à vida, melhor, conduz a vida dentro daquele ser. Por mais pequeno que seja, que é o mineral, até o mais composto que somos nós, todos nós temos o princípio espiritual, que é o que norteia o nosso direcionamento. E é interessante porque o princípio espiritual, ele transforma a matéria. É o que dá uma modificação grande. Se nós pegarmos duas pessoas que nasceram gêmeas, aqueles gêmeos idênticos, quando eles nascem, nós não conseguimos nem identificar quem é quem. As mães, que têm um senso mais apurado, elas conseguem saber quem são os seus filhos. Mas, com o passar do tempo, eles vão se diferenciando. E ali a gente tem claramente a explicação que, mesmo sendo iguais fisicamente, eles vão se tornando diferentes porque o princípio espiritual atua de forma diferente em cada um. Porque cada um é um espírito diferente, reencarnante. E através da sua manifestação, ele vai sendo modificado. Alguns vão assumindo, até fisicamente, feições bem mais agradáveis, vamos dizer assim. Tu vai notando que as pessoas vão se tornando, pela feição delas, mais leves. É como se fosse realmente deixando o seu corpo físico mais à vontade. A gente percebe isso no nosso dia a dia, porque mesmo sendo todos constituídos da mesma matéria, nós estamos em graus de peso, vamos dizer assim, material, diferentes, através da agregação e da necessidade que nós temos pela questão espiritual. E todas essas manifestações do fluido, elas acontecem nessa transmissão. Como que às vezes uma pessoa, principalmente quando nós tínhamos a sala dos passes, era bastante claro isso, a pessoa sai da sala do passe, depois de receber um passe, e parece que não sente nada. E outros conseguem descrever coisas impressionantes. Será que um é mais sensível do que o outro? Às vezes é a questão de um estar mais aberto do que o outro, mais propenso. Porque quando tu vem, tu tem que vir aberto. É aquilo que a gente até diz no início, né? Que a gente possa se abrir para que aquela bênção que está sendo derramada a todos de forma igual, ela seja recebida, seja recolhida, ela seja sentida, seja guardada e seja levada conosco para onde a gente vai. Porque não adianta a gente tomar o banho e depois se jogar de novo num ambiente sujo, vamos dizer assim. Só uma metáfora para a gente tentar entender, né, o que acontece. Não adianta a gente receber a bênção e voltar a fazer as mesmas coisas. A gente tem que usar isso como um agente transformador para o nosso bem. Receber, potencializar e depois disso, expandir isso ao nosso redor. Então, Jesus fazia isso de uma forma muito clara, e por isso que nós consideramos ele sempre, em todos esses sentidos, como nosso mestre, porque tudo que ele fazia eram manifestações do ser que ele era, e que o nosso objetivo, de todos nós, é caminharmos nessa direção, de cada vez nos aproximarmos mais desse exemplo que ele foi, e dessa constituição toda que ele tem, para que a gente consiga plenamente realizar as mesmas coisas. Então, esse é o nosso destino, mais cedo ou mais tarde.